Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. How can a husband say to his wife, I love you? Como pode o marido dizer à sua esposa, amo você? And yet be unwilling to sacrifice his time to nurture her. E ao mesmo tempo não se mostrar disposto a sacrificar seu tempo para cuidar de sua esposa. How can we say to God, we love you? Como podemos dizer a Deus, nós te amamos? And yet we are unwilling to give back to him what belongs to him. E ao mesmo tempo nos mostrar relutantes em devolver a ele o que lhe pertence. How can we say to God, we love you? Como podemos dizer a Deus, nós te amamos? And yet we are unwilling to trust him with our all. E ao mesmo tempo nos mostrar relutantes em confiar nele com todo o nosso ser. We may be coming into times when some of us might have to pay for our faith by our lives. Podemos estar nos aproximando de tempos em que alguns de nós teremos de pagar com nossas vidas pela nossa fé. Esse é um momento para uma decisão em Mostrando o Caminho. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. Na última mensagem da série Jornada da Fé, do Dr. Michael Youssef, veremos que a ação de Abraão em oferecer seu filho Isaque em sacrifício é uma figura do sacrifício maior oferecido por Deus na cruz do Calvário. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, parte 15, interpretado pelo pastor José Carlos Bento. Hello again, our listening friends. Olá novamente, amigo ouvinte. We are delighted that you have tuned in to this program. Estamos felizes que tenha sintonizado o nosso programa. We have been studying together this very important series of messages. Temos estudado juntos esta série de mensagens muito importante. It is about the life of Abraham. Ela trata da vida de Abraão. And today we're going to come to the moment of saying goodbye to this old friend. E hoje estamos nos aproximando do momento de dizer adeus a este velho amigo. In this last broadcast, probably is the most important of all broadcasts. E este último programa provavelmente é o mais importante de todos os programas. In fact, the last time I left you, I told you that I will be speaking to you regarding the relationship between Abraham and the cross. Na verdade, da última vez eu disse que estaria falando a você a respeito da relação entre Abraão e a cruz. The last time I told you that in the faithful action of Abraham offering up of Isaac as a sacrifice, we see a picture of the cross. No último programa, falei que num ato de fé de Abraão, oferecendo Isaque como sacrifício, vemos um quadro da cruz. There we see the Father offered the Son as a sacrifice for our sins. Ali vemos o Pai oferecendo o Filho como sacrifício por nossos pecados. Here we can see close up how the Father must have agonized to give up his only begotten Son. Aqui podemos ver mais de perto como o Pai deve ter agonizado em dar seu Filho unigênito. Most historians place him at this time of his life at about between 15 to 30 years of age. Muitos historiadores calculam que nesta época de sua vida ele estivesse entre 15 e 30 anos de idade. So he was a strong young man. Assim, era um jovem forte. He could have easily gotten away from his 100-plus-year-old father. Ele podia facilmente ter escapado de seu velho pai de mais de 100 anos. Isaac could have said. Isaac poderia ter dito. I have enjoyed the journey, Father, but I have other plans for my life. Eu gostei da viagem, pai, mas tenho outros planos para a minha vida. And lying on this altar was not one of my plans. E deitar-me sobre este altar não era um de meus planos. How many of us have said to the Lord things like this? Quantos de nós não temos dito coisas como essas ao Senhor? I love you, Lord, but I cannot lay my passion on the altar. Eu te amo, Senhor, mas não posso deitar minhas paixões sobre este altar. I love you, Lord, but I can't lay my money on the altar. Te amo, Senhor, mas não posso deixar meu dinheiro sobre o altar. I love you, Lord, but I can't lay my life on the altar. Eu te amo, Senhor, mas não posso deixar minha vida sobre o altar. Let's return to Abraham's story. Vamos voltar à história de Abraão. In verses 9 and 10 of chapter 22 of the book of Genesis. Nos versos 9 e 10 do capítulo 22 do livro de Gênesis. Let's read it. Vamos ler. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. But Isaac was placed on the altar and yet he asked no questions. Mas Isaque foi colocado sobre o altar e mesmo assim não fez pergunta alguma. Isaac moved no muscle. Isaque não moveu um músculo sequer. Isaac entertained no thought of opposition. Nenhum pensamento oposto passou pela cabeça de Isaque. The same thing with Jesus. O mesmo se deu com Jesus. Jesus could have escaped the cross, but he didn't. Jesus poderia ter fugido da cruz, mas ele não o fez. Jesus could have called upon legions of angels to rescue him, but he didn't. Jesus poderia ter chamado legiões de anjos para resgatá-lo, mas ele não o fez. Why? Por quê? Because it would not have been in keeping with the Father's will. Porque não estaria se mantendo na vontade do Pai. Listen to what Jesus said in John 5:30. Ouça o que Jesus disse em João 5:30. For I seek not to please myself, but him who sent me. Porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isaac no doubt grew up hearing again and again that the reason why his parents were very much, much older than his friends' parents was because he was a gift from God. Isaac, sem dúvida, cresceu ouvindo repetidas vezes que a razão por que seus pais eram muito mais velhos que os pais de seus amigos era porque ele era um presente de Deus. God had performed a miracle to bring him into the world. Deus realizou um milagre para trazê-lo ao mundo. That God brought him into this world to fulfill his promise to his father. Deus o trouxe a este mundo para cumprir sua promessa para com seu pai Abraão. That God has been faithful to his father. Deus foi fiel para com seu pai. And Isaac saw the strength of his father's faith. Isaac viu a força da fé de seu pai. And he was able to follow in that faith. E ele estava apto para seguir adiante naquela fé. Please, my listening friends, I want you to listen very carefully. Por favor, meu amigo ouvinte, quero que ouça com muita atenção. God's testing for you may not include sacrificing your Isaac. O teste de Deus para você pode não incluir o sacrifício do seu Isaac. But if it was, would you be willing? Mas se fosse, você estaria disposto a fazê-lo? God's testing for you may not include giving up your reputation. O teste de Deus para você pode não incluir de você abrir mão de sua reputação. But if it was, would you be willing? Mas se fosse, você estaria disposto a fazê-lo? God's testing for you may not include giving up all of your possessions. O teste de Deus para você pode não incluir a desistência de tudo que você possui. But if it was, would you be willing? Mas se fosse, você estaria disposto a fazê-lo? God's testing for you may not include giving up your all. O teste de Deus para você pode não incluir a rendição de tudo o que é seu. But if it was, would you be willing? Mas se fosse, você estaria disposto a fazê-lo? How can a wife say to her husband, I love you? Como pode uma esposa dizer a seu marido, amo você? And yet be unwilling to submit to his spiritual authority? E ainda se mostrar relutante em se submeter à autoridade espiritual dele? How can a husband say to his wife, I love you? Como pode o marido dizer à sua esposa, amo você? And yet be unwilling to sacrifice his time to nurture her? E ao mesmo tempo não se mostrar disposto a sacrificar seu tempo para cuidar de sua esposa? How can we say to God, we love you? Como podemos dizer a Deus, nós te amamos? And yet we are unwilling to give back to him what belongs to him. E ao mesmo tempo nos mostrar relutantes em devolver a ele o que lhe pertence? How can we say to God, we love you? Como podemos dizer a Deus, nós te amamos? And yet we are unwilling to trust him with our all. E ao mesmo tempo nos mostrar relutantes em confiar nele com todo o nosso ser. We may be coming into times when some of us might have to pay for our faith by our lives. Podemos estar nos aproximando de tempos em que alguns de nós teremos de pagar com nossas vidas pela nossa fé. Are you willing? Você está disposto a isso? Let us see what happened to Abraham. Vejamos o que aconteceu a Abraão. Genesis chapter 22 verses 11 to 13. Gênesis capítulo 22 verso 11 a 13. Let's read it. Leiamos. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto e em lugar de seu filho. Before Abraham's white-knuckled hand could fall on the precious son, antes que a mão tensa de Abraão descesse sobre seu precioso filho, God had already provided the sacrifice. Deus já havia providenciado o sacrifício. You see, when you climb the mountain of sacrifice, como pode ver, quando você escala a montanha do sacrifício, you will discover God's provision on the other side. Descobrirá a provisão de Deus do outro lado. In verses 15 to 18 of chapter 22 of the book of Genesis. Nos versos 15 a 18 do capítulo 22 do livro de Gênesis, we see the angel of the Lord calling out to Abraham. Vemos o anjo do Senhor chamando por Abraão. The test is over. O teste acabou. You have passed with flying colors. Você passou com mérito. I know that a day is coming when all of our grief and pain and tears will be over. Sei que virá o dia quando toda a nossa tristeza, dor e lágrimas chegarão ao fim. I know that a day is coming when all of our struggle will be over. Sei que virá o dia quando toda a nossa luta terá um fim. I know that a day is coming when the angel of the Lord is going to call out our names. Sei que virá o dia quando o anjo do Senhor nos chamará pelo nosso nome. Your test is over. Seu teste terminou. Sometimes when you listen to the radio, algumas vezes quando você ouve o rádio, the announcer says, "This is a test. This is only a test." O locutor diz, "Isto é um teste. Isto é somente um teste." Then I hear a long beep sound. Então eu ouço um longo bip. When the angel of the Lord speaks to us, quando o anjo do Senhor fala conosco, is going to say, this was only a test. Ele vai nos dizer, isto é somente um teste. This is only a test. Isto é somente um teste. In verse 19 of chapter 22 of the book of Genesis. No verso 19 do capítulo 22 do livro de Gênesis, The Bible said. A Bíblia diz. Then Abraham returned to his servants. Então voltou Abraão aos seus moços. And they set off together for Beersheba. Foram juntos a Beersheba. And Abraham stayed in Beersheba. E Abraão habitou em Beersheba. Abraham returned to the servants as he promised with Isaac unharmed. Abraão retornou aos seus servos como ele prometeu, com Isaque ileso. Between Genesis 12 and Genesis 22, we have seen God doing a lot of things. Entre Gênesis 12 e Gênesis 22, vimos Deus fazendo muitas coisas. We saw him prodding Abraham. Vimos ele cutucando Abraão. We saw him pinching Abraham. Dando um apertão em Abraão. We saw him smoothing. Vimos ele lixando. We saw him shaping. Vimos ele dando formato. We saw him molding Abraham into the man after his own heart. Vimos ele moldando Abraão em um homem segundo o seu coração. We have seen God pushing Abraham to the edge, but never to the brink. Vimos Deus empurrando Abraão à beira, mas nunca ao extremo. We saw Abraham's failure and God's forgiveness. Vimos o fracasso de Abraão e o perdão de Deus. God will do the same with you. Deus fará o mesmo com você. If you want to walk with God. Se você quiser andar com Deus. If you want to be God's friend. Se você quiser ser amigo de Deus. Because all God wants to do is make us leave behind all the things that shackle us. Porque tudo que Deus quer que façamos é que abandonemos tudo que nos prende. Você está ouvindo o Dr. Michael Youssef nessa mensagem tão importante sobre a série Jornada da Fé. Mas antes de continuarmos, quero dizer a você que o programa Mostrando o Caminho está oferecendo um brinde especial, o livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. Neste livro, o Dr. Youssef compartilha com você os passos que o levarão à verdadeira felicidade em sua vida. Peça o seu exemplar agora mesmo. É grátis. Anote nosso endereço. Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Vou repetir o endereço para que você possa pedir o seu livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Se você tem acesso à internet, o nosso e-mail mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Continue agora com o Dr. Michael Youssef na conclusão de sua mensagem nesta série sobre a vida de Abraão. He wants us to leave behind all of the harans. Ele quer que abandonemos todas as harãs. All of the Ishmaels. Todos os Ismaéis. And all of the Egypts of our lives. E todos os Egitos de nossa vida. He wants us to leave behind anything that might distract us from him. Ele quer que deixemos para trás tudo que possa nos distrair dele. All has to go in order that we might live an unshackled life. Tudo tem que caminhar de tal forma que vivamos uma vida livre. Do you want to live an unshackled life? Você quer ter uma vida liberta? Today you can. Hoje você pode. Open your heart. Abra o seu coração. Invite the Lord Jesus to come in. convide o Senhor Jesus para entrar. Say, Lord Jesus, come and take over my life. Diga assim: Senhor Jesus, vem e toma o controle da minha vida. Lord Jesus, I acknowledge you to be my Savior and Lord. Senhor Jesus, reconheço a Ti como meu Salvador e Senhor. And he promised to always come when he is invited. Ele prometeu sempre atender quando fosse convidado. I pray that you do so today. Oro para que você faça isso hoje. And then write to us and tell us that you did so. E em seguida nos escreva dizendo que tomou essa decisão. Until we meet again, I wish you God's richest blessing. Até nosso próximo encontro e que Deus o abençoe ricamente. A mensagem que o Dr. Youssef está nos trazendo hoje nos desafia, nos instrui e nos leva a uma decisão. Quero dizer que o programa Mostrando o Caminho está oferecendo a você um brinde especial, inteiramente grátis, o livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. Neste livro, o Dr. Youssef compartilha com você os passos que o levarão à verdadeira felicidade em sua vida. Peça o seu exemplar agora mesmo. É grátis. Anote nosso endereço: Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Nosso e-mail: mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Vou repetir o nosso endereço para que você peça e ganhe inteiramente grátis Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E o nosso e-mail: mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Esta é sua grande oportunidade de um encontro pessoal com Jesus Cristo, o Cordeiro que Deus providenciou para dar a vida em seu lugar. O Dr. Youssef mostrou-nos nessa série de mensagens o fracasso de Abraão e o perdão de Deus. E ele fará o mesmo com você, pois Deus está disposto a perdoar você de todos os seus pecados, agora mesmo. Se você quer dar este passo de fé neste instante e iniciar sua jornada de fé, abra seu coração e entregue a Cristo. Queremos ajudá-lo. Por isso, hoje é a sua última chance de pedir o livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis, inteiramente grátis. Escreva-nos e peça seu exemplar. Queremos também ouvir a sua opinião. Nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Em nosso próximo encontro, o Dr. Michael Youssef iniciará uma nova série de mensagens que, tenho certeza, será uma bênção em sua vida. Fique ligado conosco, aqui em Mostrando o Caminho. Até lá e que Deus abençoe você ricamente.